Ana Sofia Freitas, vamos ouvir falar de covas de Barroso em Boticas. E vamos falar sobre lítio. No dia em que a Agência Portuguesa do Ambiente deu luz verde à construção de uma mina de lítio em Covas de Barroso, no distrito de Vila Real, a Antena 1 foi perceber como é que a população recebeu a notícia, indignados com a possibilidade de verem os terrenos destruídos por causa da construção desta mina. Os habitantes de Covas de Barroso prometem não baixar os braços. Uma promessa que o repórter João Vasco também encontrou numa canção que estava a passar numa coluna de som instalada numa bicicleta de um dos habitantes locais. Barroso, Barroso, Barroso, o povo tem de se ouvir. Querem dar cabo das serras, Barroso, não podemos permitir. Vamos ouvir o povo de Barroso que fez esta canção contra a construção da mina de lítio aqui nesta região de Covas de Barroso. Estamos mais propriamente na aldeia de Rumainho, junto a Covas de Barroso. É aqui perto que vai ser erguida a mina, se houver autorização para isso. Pelo menos a Agência Portuguesa do Ambiente deu essa autorização no dia de hoje. Essa autorização causa indignação à população local. Vamos ouvir essas pessoas. Vamos ouvir Elizabeth Pires, que me dizia há pouco que a mina pode ser construída a cerca de 50 metros da sua casa. Como é que encara esta situação? Encaro muito mal, porque se a mina for para a frente, eu tenho que sair da minha casa. Não há possibilidade de viver a pera dos meias com uma mina, além da destruição que vão provocar na serra, é destruir o ambiente, é água que vão gastar, ainda mais que estamos numa época de seca, e aquilo vai gastar muita água, vai nos destruir a vida toda. Promete ir à luta nos próximos tempos para impedir esta construção? Sim, sempre, enquanto puderem, vou lutar até ao fim. Eles nunca passarão. Tenho também junto a mim outros moradores desta região. Nelson Gomes é presidente da Associação Unidos de Barroso. Nelson, boa tarde. As medidas que a empresa Savana se compromete a fazer para mitigar a construção desta mina de lítio são suficientes para esta região? Não, claro que não. As medidas que eles propõem não, nem têm cabimento nenhum, porque eles dizem que já não vão buscar água ao rio Covas. Mas a nossa pergunta é, vamos buscar a água onde? Terão que ir buscar aos nascentes ou fazer furos naquela zona porque não tem outra forma de captar a água. Depois também dizem que vão fazer uma variante para retirar o material todo daqui, mas é preciso que se diga que antes desta variante temos o circuito todo que passa aqui pela aldeia ou passa muito próximo da aldeia e isso, claro, as pessoas, é a zona onde as pessoas passam a maior parte do tempo, é de onde é que têm os seus terrenos, onde é que desenvolvem a sua atividade. Por isso, isto terá um impacto brutal na vida das pessoas. E vocês até aqui tentaram impugnar esta construção, esta ideia. O que é que pode acontecer daqui para a frente? O que é que estão a pensar fazer? Assim, nós terá que ser um passo de cada vez. Nós até aqui temos feito, já fizemos várias manifestações, ações de rua, continuamos a divulgar, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Temos tido a ajuda de muita gente. Já muita gente nos ligou a disponibilizar o seu apoio, exatamente. E vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, quer seja recorrer à via judicial, quer no terreno, porque não podemos aceitar. Não. E é isso que vamos continuar a lutar. Esta é uma zona extremamente verde, há por aqui muito, muito gado, muito cultivo também. No seu caso, Daniel Loureiro, o que é que esta decisão pode implicar na sua vida? Vai implicar tudo. Vivo da agricultura, eu e a minha família. Se vão nos tirar, destruir os terrenos, os pastos, sou obrigado a vender o gado, depois vou fazer o quê? Sou obrigado a vender a fazenda, depois vou viver de quê? Vou roubar, vou para o rendimento mínimo. Já lá muito malandro, não me chamo lá demais. Vou para onde? O que é que eu vou fazer com 60 anos? Alguém fala em compensar-vos por esta decisão? Eles falam ou não falam, nós não precisamos de compensar, não queremos é que eles venham para aqui destruir-nos a nossa vida. Nós estamos tão bem, estamos tranquilos, vivemos sempre nisto, nunca precisamos de ajudas de ninguém, vivemos do nosso suor, para que é que agora vem para aí fazer o quê? Prometer reboçados, nós já não somos crianças, ao menos eu já tenho 60 anos, já não é com dois reboçados que me engano, não. é com estas vozes contra a construção desta mina aqui em Covas de Barroso que no dia de hoje se contesta a decisão da Agência Portuguesa do Ambiente, uma contestação que se faz de palavras e também de música. Barroso, Barroso, Barroso, o povo vai resistir. A música a embalar o protesto em Covas do Barroso, no distrito de Vila Real, reportagem de João Vasco. A autarquia de Boticas promete fazer tudo o que for possível para travar o avanço de uma mina de lítio no concelho, depois da Agência Portuguesa do Ambiente ter viabilizado a exploração de lítio na mina do Barroso, a autarquia agora a admitir para tribunal. Liga a informação. 3 minutos das 5 da tarde e a esta hora na Antena.